Hoje, na cabeça do Ned, remoção do scalp faz bem à saúde? A resposta pode surpreender-vos. Vamos saber como lidar com a perda súbita de poder. Cersei Lannister é aconselhada por Fátima Felgueiras. Temos ainda tempo para a previsão do tempo de amanhã. Tempo para a previsão do tempo, faz todo sentido. Porque ainda há quem não saiba ao fim de 47 episódios que o inverno está a chegar. Vamos começar. A cabeça do Ned. A cabeça do Ned. Bem-vindos ao 7º episódio da Cabeça do Ned. Isto está quase a acabar. Está quase a acabar. Já sinto isto está a acabar. O meu nome é Manuel Reis e tenho comigo por Skype, Ricardo Rodrigues, editor de cinema de Espalha Factos, fez-nos companhia na semana passada e está cá esta semana também. Olá, Ricardo. Olá, muito boa noite. Como estás? Estou bem, estou ótimo. Ainda bem. Em estúdio temos sim, ela é uma faz-tudo dentro do canal Q. Desde... Chamaste-me Kenga em frente a toda a gente. Não, muito não obrigada. Não te chamei Kenga, disse faz-tudo. Não especifiquei o quê. Disse... No outro dia chamaram-me princesa do canal Q, o que é bastante mais... Eu ia começar por dizer que eras crítica de pornografia do canal também, Q. Também. Pronto, mas... Daí sim. Game of Thrones, pornografia, por acaso já fiz a crítica do Game of Bones, que é a versão sim, porno do sim, Game of Thrones. Sim, eu recordo-me disso. Que é bastante boa. Sim. Ah, e pronto, é a Susana Romana, okay. Pronto, que vocês devem conhecer, se não daí de vários episódios do Inspector Max que sim. Ela escreveu, porque as pessoas têm de pagar as contas Pagou ao fim do mês. Toda a mobília que eu tenho em casa foi paga pelo Inspector Max. Toda. Arrependo-me zero de ter feito aquilo. Ganda cão, é? Sim. Fantástico. Eram 9 cães, mas quando fizesse um podcast sobre o Inspector Max eu conto tudo, juro. Eu adorava essa série quando era pequeno. Yes. A série que eu adorava. Eu também adorava, depois fiz 15 anos. Continua a dar até a exaustão, se eu fosse sim. Paga por repetições. Nas manhãs da TVI, se quiserem recordar os bons velhos tempos de infância. E a Susana trouxe o marido. E se dito assim, parece que tipo, assim. Estamos unidos pela anca. Que é o Jorge. Assim. Jorge... Carneiro. É assim, eu não conduzo à greve de metro. O Jorge era suposto estar em casa a fazer sopa, eu trabalho boleia. Não havia Ubers. Táxis, então não. Eu não entro já em táxis desde que há Ubers, também tem uma boa de podcast. E então tive que o cravar e ele quando deu para ele estar dentro de um estúdio. Coitado. E ela não sabe o nome das personagens. Pois, se não for eu, por isso. Por isso ele tem que vir, que é porque eu quando dizer é aquele, o outro, feio, ele sabe. Sabes que isso é para as feministas, é um rude golpe. É, por isso é que eu sinto a necessidade de me explicar. Não, nós temos os dois vidas saudáveis separados, mas hoje deu jeito. Bem, vamos então começar este podcast por um momento que era há muito aguardado, tanto pelos fãs da série como pelos fãs dos livros. Finalmente! Tyrion e Daenerys, as personagens mais interessantes da série. Juntam-se. O Tyrion é o anão. Eu sei, okay. Eu tenho um action figure do Tyrion. Até aí, pelo que eu li, eles nos livros ainda não se conhecem. Isto foi um inédito. Exatamente. Foi um inédito. Esta temporada está a ser cheia de inéditos. Eu, por acaso, sobre esse momento, eu tive que me preparar para este momento, porque lá está, porque eu não sei o nome dos personagens. Uh-huh. E estava a ler coisas e, de facto, reparei numa coisa interessante, que é, quando é essa cena, a única pessoa que tem... que tem cadeados e que tem correntes, é exatamente o anão. Sendo que, pá, eu punha antes correntes nos outros furtadilhos, não punha correntes no anão. Eu também reparei nisso. Eu também reparei nisso. É desnecessário, não é? Não. Ele precisa. Depois mostrou-se que realmente ele precisava, não é? Começou a dar uma sova àquele tipo. Nem sei porque é que ele não se levantou. Mas naquele momento, porque ele está lá pelo seu pênis, recordo. Ele está lá sim, para se vender o seu pênis. Não ele está lá para lutar. Ele está lá porque, por causa daquela história da regra da mão, do indicador e do polegar. E porque valia mais um pênis de um anão vivo. Sim. Exatamente. Porque senão não sabiam se era de um anão ou não. Pronto. Porque supostamente são iguais, calculo eu. Isso por acaso dava um bom teste daqueles testes de internet. Consegue reconhecer a pila de anão dentro destas várias voltas de pila? Qual é uma pila de anão? Sabes que podes pedir isso ao David Almeida. O David Almeida, nunca vi, mas cheio de fontes fidedignas, que é grande. Não sei se o David ouviu este podcast, preciso, mas estou a fazer não a era melhor preciso, não era publicidade ter, possível. Não era preciso teres dito isso. Não era preciso teres dito isso aqui. Não era preciso teres dito isso. Mas sabem que eu não estava mesmo nada à espera que eles já fossem se encontrar neste episódio. Nunca pensei mesmo. Pensava que eles iam guardar isso para o último episódio. Não, isso era ridículo. Continuar a desenvolver a história do Tyrion ao ritmo Dragon Ball, não. Mas eu pensava mesmo que eles iam esticar imenso, porque nos livros eles também esticam imenso até ele encontrar a Dany, e ele ainda não encontrou. Mas Mas não repararam uma coisa? Por exemplo, ele estava em volantes quando estava ali a espancar o outro homenzinho. Sim. E volantes fica tão longe de Meereen como fica de King's Landing. Eu não sei como é que eles chegaram tão rápido. Estás a ver que temos aqui um nerd para nos ajudar com Sim. estas coisas. Não, a sério, aquilo fica mesmo muito longe. Não, aqui há uma coisa que a Susana me ensinou no curso de humor que fiz com ela há uns tempos. Sim. Tinhas lá um aluno muito chato, parecia que sabia, percebia tudo. Eu Que era sou. a suspensão, que era a suspensão da descrença, Sim, não é? sim. Portanto, temos de suspender E temos que achar, as pá, áreas das que distâncias. aqueles senhores têm transportes ótimos, Sim, acima da aquilo média. Eles foram dizer. tens de pensar que aquilo é ires daqui à ramada de carro e não ires daqui à ramada de transportes públicos em dia de greve. É que eu acho que eles apanharam a boleia do dragão que viram em Valíria. Talvez, nunca se sabe. Que pode não ser o dragão da Daenerys. E digam-me uma coisa, Verdade. o outro, lá está, eu não sei os nomes dos Sim. personagens, o outro que O era, Jorah. sim, Sim. sim. ele não, ele está-se a transformar numa cena, não é? Ele tocou lá nos homens pedra. Ele Ah, está-se a sim, transformar tá. no coisa, Mas aquilo do Quarteto demora. Naqueles Fantástico. homens de Predator, sim. Sim, eu estava à espera que isto já estivesse a dar frutos. Deve demorar, porque ele só deve ter tocado assim de raspão. Porque na altura vê-se logo. Sim, sim, Parte sim, da sim, pele e sim. depois eu estava à espera. Pronto. Demora porque a filha do Stannis, por exemplo, acho que ela demorou pelo menos, acho que foi 2 anos quando ela foi curada, por isso ela demorou pelo menos quase 1 ano só a ter aquela coisa na cara. Ok. Que ele ficou tão assustado na altura que eu genuinamente achei que era aquelas doenças muito mais. Pronto, ok. Ele não chega ao Não, final da viagem. ele Não, ainda vai aguentar, pelo menos até ao fim da temporada. Nunca se sabe. Ou então não. Ou não. Ah, então então não. morre. Olhar que a Dani lançou a Jorah não foi assim muito bom. Da forma como têm assassinado personagens à toa, a partir desta quinta temporada, não me surpreendia nada que ele morresse entretanto. Bem, mas o que é que esperam agora que temos estes dois mega personagens, talvez os personagens mais acarinhados pelos fãs? O que é que esperam agora? Não sei, mas eu acho que o primeiro encontro não vai ser assim muito bom. Eu acho que ele ainda vai acabar preso ou algo do género. Não Ok. estou a ver a Dany a facilitar muito logo de início. Sim, Susana. Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer a seguir, mas achava que ela lucrava em tê-lo como uma espécie de conselheiro. Delegado. Sim, Sim. de aliado, porque ela está agora a perceber que, pronto, que serrinha é lixado. E não é só isso, Não desde a é assim morte. tão divertido e que não é assim tão fácil. E desde a morte do Barristan, que ela não tem nenhum conselheiro Sim, que conheça tão bem Westeros como. Sim, sim. Sim, e ele tem uma noção muito. Ele é provavelmente, acho que por isso é que também é dos meus personagens preferidos, ele é provavelmente dos personagens mais políticos. Ele Sim. Sim. consegue explicar. Há uma cena. E mais inteligente. Sim, há uma cena, não sei precisar, pá, é na segunda temporada em que ele está a explicar porque é que os ranchos se dividam, que é uma explicação Sim. Sim. fabulosa de como é que funciona o FMI. Por isso eu acho que ela tinha tudo a ganhar em salir. Também concordo que acho que o primeiro impacto não vai ser o melhor, mas acho que ela tinha tudo a ganhar, porque ela está agora a perceber que liderar não é. Sim, sem dúvida. Acho que aquela dupla ia ser das duplas mais poderosas, se calhar, daquele mundo. O problema aqui é que ela vê-o ainda como inimigo, porque os Lannister sempre foram os perseguidores, vá, da família dos Targaryen. Sim. Por isso não sei se aquilo vai resultar bem para Tyrion na primeira parte, claro. Depois descobre que matou o pai É, e sim. fica a achar que, Sim, olha. provavelmente é isso que vai acontecer. Mas eu queria dizer agora alguma coisa em relação a eles, mas esqueci-me. Que é sempre bom quando Queres isso que eu faça acontece. panpipes enquanto pensas? Não, não, não, não, não. Os panpipes do Era Uma Vez na América, não. Não, o que eu ia dizer era algo relacionado com o Tyrion, que era se. Lá está. Ricardo, estavas à espera que isto fosse só no final da temporada. Achas que foi muito rápido? Não, eu fiquei mesmo muito contente por terem despachado isso. Porque eu não estava mesmo a querer. Estava tudo fartinho. Estava. Eu não queria mesmo que eles continuassem com a história dos mercadores. Não queria mesmo. Não era interessante. Ok. Alguma coisa a acrescentar da vossa parte? Já. Susana, Jorge? Não. Queres dizer alguma coisa, filho? Não. Eu acho que o facto de se calhar se ter queimado já esse cartucho tem muito a ver com o ritmo da organização da série que o Game of Thrones nos habituou, em que as coisas não acontecem necessariamente nas alturas em que nós estamos à espera, não Exato. acontecem necessariamente no season finale, nem. E eu acho que eles curtem imenso brincar com isso, eles curtem imenso de vamos matar o Joffrey numa altura que as pessoas acham que é impossível matar o Joffrey, porque é um episódio à balda. E eu acho que eles genuinamente dá-me a sensação que e os guionistas se divertem a curtir o prato de vamos fazer isto da maneira que aquela, não se faz. Aquela lógica que 24 também introduziu no mundo das séries, que é ninguém está a salvo. Sim, sim. No, durante uma temporada. Eu normalmente não tenho muita pachorra para coisas com muita ação, porque eu sei sempre quem é que vai sobreviver. Exato. E eu acho que é o que me faz gostar de Game of Thrones, de uma maneira que eu normalmente não gosto deste género de universos, tem a ver com isso de, por exemplo, ontem, quando, lá está, eu não sei os nomes dos personagens, quando o gordinho anda a pesada com os outros, Sim. Sam. Pronto, Sam. Eu acreditei naquele momento, se calhar ele vai morrer, porque de facto pode acontecer. Sim. E sim, noutras séries, essa é pronto, há porrada, mas ele vai safar. E aqui não necessariamente. Não morreu, teve sorte. Teve sorte. E teve sorte, opa. Teve sorte? Teve muita sorte. Uma bonita cena de amor, mais ou menos. Sim. Sem nudez. Sim, uma verdade. Surpreendente cena de amor sem nudez. Eu estava a vê-la subir para cima dele e estava a pensar, é agora que ela vai tirar o vestido. É agora que ela vai tirar o vestido. E não tirou o vestido. A atriz tem a ter 12 anos, por isso. Ainda sinto-me... bem que estão era esquisito. Era estranho. Era ilegal. Sinto-me ludibriado. Bem, vamos avançar para outra cena de amor. Que aconteceu no episódio anterior. Não é de amor. Não é de amor. Isto não é de amor. Não é de amor. Foi talvez das cenas mais aterradoras que a série teve. Vamos ao pós-violação da Sansa. Violações. Violações, e sim, já passou algum tempo e ela estava com marcas nos braços. Estava... Coitada daquela miúda, ela não consegue livrar-se do... É um azar nunca vem só. Entretanto, a Sansa quis ser salva, mas o plano dela saiu furado mais uma vez. Coitada da rapariga. Não se pode confiar no fedor. Não se percebe. Uma pessoa com um nome tão promissor e não se pode confiar no fedor. Mas o Rick, ela teve um discurso ali tão convincente. Nós estávamos, epá, tu vais consegui-la, vais conseguir mudá-lo, vais conseguir. Ele já não é uma pessoa. Sim, pois não. E não sei, eu acho que ele vai mostrando alguns sinais de arrependimento ou de querer ajudar a Sansa, mas também acho que seria muito cedo ele agora do nada já ajudá-la. Penso eu, porque tudo o que ele sofreu, ele está completamente traumatizado. É como a Sana diz, ele já não é pessoa. Sim, mas também deram-nos a entender que houve passagem do tempo e ela também foi violentada mais vezes e ele possivelmente também ficou ali também a ver. Não é? Portanto, também podia ter alterado aí alguma coisa. Eu também acho que vai demorar. Ele está num estado meio entre o catatónico e o que eu acho que vai demorar muito tempo. Até ele tem um genuíno pavor daquela criatura. Sim. E eu acho que vai demorar muito tempo até. Não é a ruiva com falinhas mansas. Não é a ruiva com falinhas, mansas. Vai demorar mais do que isso. Mas mesmo assim gostei que, por exemplo, apesar de todas as tormentas que a Sansa já passou, ela mesmo assim impõe-se ao Ramsay, quando ele atira aquilo à cara de que ele é bastardo. E espicaça-o ali naquele diálogo, acho que foi muito bem dado. Ela é uma personagem forte, aliás, toda a polémica que houve com a violação vem exatamente como é que fazem isto a uma personagem feminina. Que é tão forte, sim, e que sabe tão bem o que quer e que está a tentar voltar para casa. Tipo, esta casa é minha, quando ela diz à amante do seu novo marido, esta aqui é o meu reino, sim, e para mim não me metes medo. Mas sim, achas que a polémica teve algum sentido, tendo em conta a série? Para mim, pessoalmente, não teve. Para mim, eu acho que narrativamente aquelas violações fazem sentido. Se são horríveis de ver, obviamente que são. É sinal que não somos monstros e que nós estamos a resolver violações. E eu estava até esta discussão com um amigo meu e ele estava, não, mas há violação, violação. Não, não há violação, violação. Há violações, há violação. Já. Se uma mulher não quer e é forçada, é uma violação, ponto final. E eu acho que é bom sinal que aquilo nos seja horrível de ver, mas eu acho que narrativamente está mais do que justificado. Acho que faz todo o sentido. Não é só, não é uma violação, só porque é uma violação, é uma ferramenta narrativa gratuita, fácil e... Eu não imagino outra noite de núpcias para aquelas pessoas, para ser sincera. Sim, é isso. Aquilo justifica completamente os dois personagens. Eu imagino só morte do também. Do bastardo, do Snow, do Ramsay Snow. Sim. Achas que é o próximo? Eu acho que ela eventualmente vai matar, até porque ela sorripiou uma ferramenta. Sim, final que ela tinha pegado. Okay. Mas eu até expliquei isto no podcast passado. Eu vi essa cena do género. Já sabia que não é que lhe ia acontecer alguma coisa a ela, é que ela ia fazer alguma coisa. Okay. Que eram os títulos que tinham aparecido, o que é um bocadinho estranho, tendo em conta que foi uma violação. Sim. Mas pronto. E então, assim que os vi entrar no quarto, ela vai matá-lo. Ela vai matá-lo. Ela vai matá-lo. E depois acontece aquilo e uma pessoa sai desiludida. Mas eu acho que sim, que ela eventualmente vai matá-lo. Eu também acho, para cá. Eu espero que sim. E espero que lhe corte o pirilau, como ele fez ao outro. Acho que é o mínimo. Sim. Jorge, cortar o pirilau dói. Eu não sei, nunca experimentei, mas acredito que sim, sim. Acredito que sim. Pelo menos a julgar pelo estado do outro, do Tion, que se chama Fedor, de facto. Tem ar de ter gostado da experiência. Sim, aquilo deve doer. Mas pronto. Eu posso falar de um ponto de vista meramente teórico, só. Sim, não faço sim. ideia. Não, podes só falar do ponto de vista de conforto, que sim. Pronto, não há ali nada. Não há nada, portanto, para gostar. Não há. Não. Este podcast está a ser ótimo. Bem, está muito calor neste estúdio, é isso terrível. Deturpa. É terrível. Eu tive de desligar uma ventoinha porque isto está aqui imenso calor. Vocês não fazem ideia do calor. Que ainda que chegasse o inverno neste estúdio. Estou muito à espera. Winter is coming a este estúdio, por favor. Ah, porque está muito calor. A atenção da administração da Rádio Zero. Precisamos de um ar-condicionado urgentemente. Bem. Alguma coisa a adicionar a este tema, Ricardo? Sim. Acho que o Winterfell está com mais neve, afinal. Tá? Passado 5 temporadas, aquilo já estava a ficar mais inverno. Epá, aquilo também, o tempo passa mais rapidamente na série do que nos livros, não é? Também era. Mas finalmente aquilo já andou a anunciar o inverno há não sei quantas temporadas. E ainda andam, exatamente. Eu acho que cada vez que eles dizem a frase, pensam, vendemos mais uma t-shirt. Sim. Eu acho que é essa a mentalidade. Eu ainda não comprei nenhuma. Mas há t-shirts da cabeça de Neto, se quiserem, digam, porque eu não os faço, não estão para venda. Bem, nada a adicionar, Ricardo? Não, de resto não. Susana, Jorge, também não. Ok, então vamos ao terceiro tema deste podcast, que é... algo que aconteceu e eu, muito sinceramente, não estava à espera que acontecesse. A sério? Eu também não estava. Agora sim, eu também não estava. Dava tudo sinais, umas pequenas indicações para que isto ia acontecer. Eu não estava à espera. Onde é que tu viste, já noutros episódios, que tinhas ficado com essa sensação? Estamos a falar da Cersei, espero. Sim, não é? Sim. Ah, ok. Não, eu já tinha lido os livros, mas tipo, mesmo antes de saber que pronto, ela ia ser presa, acho que a série ia dando mesmo muitos retoques aqui e ali. Porque, digamos, basta pensar que esta jogada toda da Cersei foi mesmo muito perigosa para ela. Ela gosta muito de impor o poder dela, mas ela depois é muito burra de vez em quando. Achas que ela deu um passo em falso? Sim, sem dúvida. Ela era a pessoa daquela cidade que menos queria que o Ice Sparrow existisse. De todo. Ela é a pessoa mais pecadora, que mais tem a assumir culpa perante Deus, supostamente. Por isso, todo este plano dela foi completamente errado. Mas, lado positivo das cenas da Cersei neste episódio, ela está sóbria há um dia. Verdade, não por sua vontade, mas verdade. Sim, mas finalmente ganhou uma medalha nos alcances. Mas pronto, a Cersei foi detida preventivamente. Não se. Pronto. Assim, se ela se preso 44 do Game of Thrones. Não se sabe muito bem porquê, lá está. Não se sabem muito bem os motivos. Eu adorava ver o advogado da Cersei tentar entrar com o Smart. Porque, não. Por favor, o advogado da Cersei era uma imagem. Vocês podiam pegar isso no Inferno. Por favor, façam esse spin-off a algures. Alguém, por favor. Vocês podiam pegar nisso no Inferno. Podiam fazer tipo Cersei Lannister presa e o João Araújo a defender a Cersei. A defender e a gritar com os anúncios do Correio da Manhã. Sim. Está à espera de ser feito. Correio da Manhã do Westeros. Será que as mamas de não sei quem são verdadeiras? Bem, a Cersei foi detida para fazer companhia numa cela à Margaery Tyrell, que apareceu aqui já completamente despenteada e... ela estava muito mal, eu não pensava que já estaria assim. Estava. Lá está, passou algum tempo. Sim. Estava muito magrinha. Estava? Achaste isso? Ali nos pés estava assim muito... Gosto dessa preocupação fofinha, tipo, ah, ela não tem andado a comer. Não, ele é muito preocupado com ela. Ele é muito preocupado com ela. Nós somos muito preocupados com o bem-estar da Natalie Dormer. Ok, ok, percebo. Aliás, tivemos cá o Luís Filipe Borges há 2 semanas e ele esteve com a Natalie Dormer. Okay. Por isso, mas invejou-me quando disse-lhe que estive com o George R. R. Martin, portanto, não sei, eu não sei com quem. E precisamente eles a conversar aí, eu estive com a Manali, eu estive com a Luísa, então eles também a trocar cromos, muito contentes. É. mas eu não sei o que é que seria melhor, estar com a Natalie ou com o George. Provavelmente com o George, porque com ele conseguia conversar. Sabes, tu estás a desistar e eu penso sempre sexualmente, peço desculpa, por isso sim, esta conversa foi bizarra. Sim. Não, mas isso és tu. Ok. Cersei Lannister, foi detida, vamos voltar ao tema. Comentários, Ricardo. Pronto, eu pensava que já era um bocado espectável, mas gostei mesmo muito da cena, gostei muito, muito. Toda a conversa, acho que foi para aí quase 7 minutos de cena. Toda a conversa com o Ice Sparrow antes, aquela conversa ali na cripta. Porque antes disto, isto faz parte também do master plan do Peter Baelish. Sim. É verdade. Aliás, também foi ele que ajudou a Cersei, não sei se perceberam, com a conversa com a Olenna Tyrell, foi ele que ajudou a Cersei também a meter a Margaery lá dentro. Ele ajuda toda a gente, desde que consiga chegar ao poder. Exatamente. Ele ajuda toda a gente. Temos aqui o verdadeiro Frank Underwood do Westeros. Sim, sim, sim. É mesmo. Porque até mesmo fisicamente há ali qualquer coisa no olhar que... Sim, só falta começar a virar-se para a câmara e a começar a explicar o seu plano. Incrível. O seu plano, exatamente. Isso seria muito interessante. Isso seria muito interessante. Isso seria motivo de processo entre a Netflix e a HBO. Coisa que eu acho que eles estão a tentar evitar ao máximo. Mas pronto. O que é que vamos ver daqui para a frente, provavelmente, da Cersei? Ela está numa posição... em que eu fiz a referência à Fátima Felgueiras na Cold Open, mas é isto que lhe aconteceu. Ela está numa posição em que não tem qualquer tipo de poder sobre o seu futuro, sobre ela está em clara negação. Ela está a ser presa, está a gritar, eu sou a rainha. Eu sou a pensar, sim. É que já nem sequer isso, filha. Já, mas ela... Mas rainha mãe. Sim. Sim, exato. Ou seja, ela não... Acho que ela vai demorar algum tempo para perceber que as regras do jogo podem... Neste momento é tão rainha como a Rainha Sofia. Exatamente. Ou como a Rainha Mãe da Inglaterra já morreu, não é? A Rainha Mãe da Inglaterra já morreu há 13 anos. Há 13 anos, pronto. Estamos velhos todos. Sim. Eu já vi uma coisa engraçada. Como é que em Game of Thrones, de quase... De 5 minutos para o outro, uma pessoa que era... Cersei era a pessoa mais poderosa do Westeros até ali. Ela conseguiu enclausurar a rainha. Ela conseguiu... enclausar o irmão da rainha e de um momento para o outro ela também é presa e perde o poder todo. Em Game of Thrones há sempre estas voltas e é sempre tão fascinante. Pois, eu não, o plano dela, a mim não me deu pista de que ia acabar assim, porque eu achei que ela estava mesmo convencida de que esta igreja era corruptível, como já era a igreja antes dela. E que ela estava à Aliás, espera esta de... igreja é baseada na Igreja Católica, medieval. Medieval, exatamente. Sim, sim, sim. E acho que ela estava à espera, por isso, dessas figuras, desses papas que são mais políticos do que papas e que são altamente corruptos. E eu acho que ela estava à espera que isso continuasse a funcionar a favor dela. Eu acho que ela pensava que tinha o Ice Sparrow do lado dela. Ela pensava genuinamente que conseguia tê-lo na mão. Por dinheiro ou por algo do género, mas ele não, pelos vistos, não é assim. Eu acho que ela pensava até um certo ponto que toda aquela conversa sobre Deus era um bocado chacha, porque se lhe desse dinheiro, o importante era o dinheiro, e está agora a perceber que não é bem assim. Uhum. Sim, exatamente. Eu acho que também penso que ela pensava assim. Sim. Mas ela está completamente lixada, isso sem dúvida nenhuma. Achas que sim? Achas que nestes 3 episódios que faltam, o que é que vamos esperar da Cersei? Não sei, porque eu acho que, por exemplo, se o Ice Sparrow, que é aquele homenzinho que as pessoas que não sabem, assim de... É um Papa. O Papa, exatamente. É um Papa de pés descalços. Exatamente. Ele é mesmo muito religioso e é muito... ele sabe muito o seu discurso e sabe que as pessoas têm que pagar pelos seus pecados, pronto, isso tudo. E, por exemplo, ele não está disposto a perdoar o crime da Margaery, que foi mentir aos deuses. Quanto mais todos os crimes que ainda se podem revelar da Cersei, por isso... Eu fiquei com esta dúvida, mas que crimes dela ao certo é que ele sabe? É que para nós é muito óbvio, mas ao certo é quanto é que para ele é óbvio. O que ele sabe sobre ela? O que ele sabe é que ela teve uma relação íntima com o seu primo, que é que ele lançou... Ah, o primo, não com o irmão. Não, com o primo, que mas... é aquele que apareceu lá. Espera aí, mas estamos a falar de uma sociedade medieval. Com o primo não é uma relação normal? Supostamente, não sei, não faço a mínima ideia. Porque, é traição. É fora do casamento. Porque é fora do casamento. Ah, exatamente. Sim. Ah, ok. É exatamente. Então, fora do casamento, pronto, sim. Sim, ele era casado, sim. Exatamente. Se fossem ele ou ela? Ela. Ele. Ah, okay. Não, ela. Ela era casada, sim. Era, foi no tempo do... Do Robert Baratheon. Robert. Pobre coitado, que já... Já se lembra lá. Já morreu há 4 temporadas e ainda falamos do Robert. Eu, a única action figure que eu tenho, como estava a dizer no início, era o anão. E eu tenho medo de comprar as outras, porque eu acho que quando comprar... Ah, caraças, este já me vou esquecer daqui a 2 temporadas que este existia. É um investimento difícil. Mas por acaso... Sim. Acho que mesmo assim uma rainha viúva não é suposto andar aí, pronto, em relações íntimas. Penso eu. Pode. Pode? Sim. Tens, por exemplo, a Margaery. Ah, sim. Não, mas ela só teve... Mas ela é casada. Mas ela é casada, pois. Depois de casar. Sim. Pois. Será? Se calhar também foi isso, não sei. Pelo menos oficialmente. Claro, pelo menos oficialmente. Mas pronto, pelo menos foi pelo primo. Isso estava lá. Expresso. Ah, pá. Margaery Tyrell é o dele de qualquer homem. Mas era muito giro se elas dividissem a cela. Sim, isso era. Sim, dava uma muito bem, engraçada. Catfight. Tipo, isso dava uma boa sitcom. Era, não era? Sim, tipo. Mas assim, com um ar tipo. Sitcom tradicional, sim, com público. Sim, é uma peça de teatro, assim. Tipo, sim. Não, eles moram juntos e não têm nada a ver uma com a outra. De... Duas rainhas, uma jaula. Olha, isso é um bom pitch. Isso é um bom pitch. É, não é? Eu acho que a RTP pegava nisso, na boa. Também parece um bocado wrestling também. Sim. Duas rainhas, uma jaula. Das biquinis. UFC 157, uma coisa assim. Bem, Cersei Lannister, nada a acrescentar, Ricardo. Só um apontamento. Eu gostei muito do trabalho da atriz durante este episódio todo. E quando ela, mesmo a cena final em que ela diz "Remember this face, this will be the thing that you the last thing you see before you die", estava fabuloso mesmo. Sim. Até porque uma pessoa depois, quando vê a atriz em entrevistas, em late night, ela tem a arte de ser a maior porreira desta vida. É mesmo. Ou seja, ainda é mais perturbador vê-la fazer de Cersei, que é uma pessoa que pensa sempre nos Joffreys da vida e tudo mais, mas não há personagem mais sacana em toda a série, acho eu, do que a Cersei. Sacana, sim. Completamente doido. Psicótico a mais. O Joffrey e o Ramsay, completamente. Mas com uma maldade mais racional, acho que ninguém lhe chega aos calcanhares. E depois, de facto, quando uma pessoa vê a atriz em entrevistas, ela tem a de ser a maior porreira desta vida. Mas é verdade. Mas normalmente são assim. O Nuno Melo, por exemplo, também é, pelo menos as interações que tenho tido com ele, é um porreiro. Sim, depois, mas ele tem esse ar... Nas novelas tem aquele ar psicótico, sim, porreiro, mas depois nas novelas faz sempre de drogado. Se o vês a fazer de galã, achas, pá, ele vai matá-la a qualquer momento. Tem uma história de amor muito estranha que ele vai matá-la. Por acaso, Nuno Melo, pai de família, numa sitcom, não era nada mau, era uma coisa, até podia ser uma coisa engraçada. Depois, ele só tem uma experiência de, vá, bom da fita, que é o Camilo e Filho, de resto. Pronto. E agora acabamos isto a falar da carreira de Nuno Melo, talvez um dos atores mais desvalorizados em Portugal. E é isto. Mas fez Camilo e Filhos, isso fez Camilo ninguém tira. Mas fez Camilo e Filhos, isso ninguém tira, e eu diverti-me imenso com isso. Depois fiz 7 anos. Pronto. Ricardo, muito obrigado por teres vindo. Por teres vindo, não, por teres ligado o Skype e participado disto. Susana, o que é que tu estás a fazer neste momento? Eu neste precisamente faço várias coisas e de vez em quando durmo. Eu sou coordenadora do Inferno, que é um telejornal, é tipo o Daily Show. Não, não tenho qualquer tipo de problema. É o Daily Show Tuga. Aliás, tu vieste cá por conselho do Guilherme, do Guilherme Fonseca, que apresentou o Inferno e que ainda é nosso guionista, mas sim, já e que já agora apresenta o Curto Circuito. CC All Stars. Eu já sou velha para essas coisas. Também, eu não sei, eu não sei. É triste. Eu depois também fiz 7 anos. E estou a fazer ainda crítica de cinema para adultos lá no canal. Estou a escrever com o Pai Eduardo Madeira o Paradoxo da Tangência, que são uma série de entrevistas desconfortáveis tipo a meninas giras. Tipo onda do Between Two Ferns. Exatamente. E tens uma peça de teatro. Que já saiu de cena. Já saiu de cena. Foi muito rápido. Mas estou a escrever outra que é para dezembro. Ah, ok. Por isso haverá a hipótese. Ok, está bem. Então fiquem atentos à peça para dezembro. Se estiverem a ouvir isto em dezembro, depois de terem visto a temporada toda seguida. Ponham no Google. Procurem Susana Romana, peça de teatro, e há de aparecer alguma coisa. E pronto, cursos de escrita criativa, de humor. Sim, ando pela Restart, pela Escrever, pela Palavras Ditas, guionismo, escrita de humor, é à vontade do Freitas. É, procurarem e encontrar. Vais fazer o Alcorte Inglês este ano? O El Corte Inglês deixou de me responder aos mails. Não sei se alguém do El Corte Inglês ouve este podcast. Mas pá, voltem-me a responder aos mails, senhores. Porque aquilo até foi giro. Pois foi. Por acaso, foi imensa gente, mas até foi uma experiência engraçada. O El Corte Inglês foi porreiro, porque eu tinha como aluna uma senhora de 82 anos, que na última aula veio ter comigo toda a querida dizer, ah, eu gostava de lhe oferecer um, e eu achei que a frase ia acabar com café, não, e a frase acabou com, gostava de lhe oferecer um whisky. Ou seja, eu acabei o último dia de aulas a beber whiskies no bar do El Corte Inglês com uma senhora de 82 anos. Sabes o que é que se chama isso? Sorte? Público-alvo do El Corte Inglês. Eu estou fã, por mim. Esperta. E tu, Jorge, o que fazes? Eu, à parte da boleia a pessoas, já agora se para a semana precisarem de alguém. Ok, obrigado. Acho que a greve de metro e não sei o quê. Sou bem a greve. Ok. Dou sempre jeito. Aviso. Vou ganhando a vida atrás de um computador para pagar as contas. Ah, está bem. Alguém tem que ter juízo na família. Sim. Não, eles são fofinhos. Se vocês, se tivéssemos aqui uma câmara, viam aqui um casal muito fofinho. É mentira. Não. Bem, a Cabeça de Ned volta para a semana. Subscrevam-nos no iTunes, ou então se ouviram isto pela Rádio Zero, ouçam isto na net, porque há minutos exclusivos em formato podcast que vocês não ouvem na Rádio Zero, porque na Rádio Zero só temos 28 minutos e não temos mais do que isso. É uma tristeza. E pronto, o que é que vos posso dizer mais? Subscrevam o podcast no iTunes, façam like na página do Facebook, isto começou muito alto, é pena. Vocês têm os direitos desta música? Não vai ser processada a vossa não, Paula? Não, temos. Mas não és processado. Mas... É melhor passarmos já. É melhor, Fair use. Foi mais uma Cabeça de Ned. Pronto, e é isto. Vocês podem sair já. Ok, tchau. Vá. Mais uma Cabeça de Ned, até para a semana, sim. Até ao episódio 8. Faltam 3 episódios! É triste.